Milton Nascimento. Ter sonhos, sonhar demais. Um programa de Brenda Cortes. Meu nome é Pablo, Pablo, Pablo. Como um trator é vermelho, incêndio nos cabelos, pó de nuvem nos sapatos. Milton Nascimento é um cantor e compositor brasileiro, um dos maiores nomes da música popular brasileira. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 26 de outubro de 1942, no bairro da Tijuca. Maria do Carmo do Nascimento, empregada doméstica e mãe solteira, foi despedida e Milton Nascimento foi criado com a ajuda da avó num ambiente de grande pobreza. Com apenas 2 anos, perdeu a sua mãe, vítima de tuberculose, tendo passado a morar com a avó em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em 1945, foi viver com a filha da sua madrinha, Lília Silva Campos, professora de música, e o seu marido, Josino Campos, bancário, professor de matemática e técnico em eletrónica, dono de uma rádio em Três Pontas, no estado de Minas Gerais. Estes tornar-se-iam os seus pais adotivos. As suas primeiras notas musicais foram tiradas de um acordeão que recebeu no aniversário. Vieram depois a guitarra e o piano. Na adolescência, terminou o ensino secundário e entrou num curso de contabilidade, ao mesmo tempo que trabalhava como disc jockey, locutor e diretor na Rádio Três Pontas. Formou o conjunto Luar de Prata, que contava com a presença do maestro e pianista Wagner Tiso. Em 1962, cantou nas madrugadas como crooner. Em Três Pontas, integrou, ao lado de Wagner Tiso, o grupo W's Boys, formado por ele, Tiso e os seus irmãos, o Altino, Wilson e o Underly, que tocava em bailes. Foi nesta altura que gravou a sua primeira canção, Barulho de Trem. Mudou-se para Belo Horizonte em 1963 para prestar o vestibular para a economia, tocando com a banda Berimbau Trio. Tocou em bares e em clubes noturnos. Tornou-se amigo de Lou Borges e de Beto Guedes e dos poetas Márcio Borges e Fernando Brandt, que marcaria o início dos anos 70 com o exuberante Clube da Esquina. Mudou-se para São Paulo em 1966, onde conheceu Elis Regina, que gravou Canção do Sol. Ah, Debaixo de sete chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância. Esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja Em 1967, Milton Nascimento teve três músicas classificadas no Festival Internacional da Canção e é eleito o melhor intérprete e a sua música Travessia, composta por ele e Fernando Brandt, conquista o segundo lugar. Nesse mesmo ano lança o seu primeiro disco a solo, realiza diversos espetáculos e em 1968 inicia a sua carreira internacional. Excursiona pelos Estados Unidos, onde grava o álbum Courage. Ao voltar, em 1972, lançou com Lou Borges o álbum duplo Clube da Esquina e, dois anos depois, um dos seus maiores sucessos nacionais, o álbum Milagre dos Peixes, um disco com orquestra e alvo da censura do regime militar. Seguiram-se, entre outros, Native Dancer, de 1975, com Wine Shorter, Minas, de 1975,

nadar, quem me ensinou a nadar foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. É nós que viemos de outras terras, de outro mar. É nós que viemos de outras terras, de outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. É nós que viemos de outras terras, de outro mar. É nós que viemos de outras terras, de outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Suas músicas de sucesso estão Nada Será Como Antes, de 1972, Fé Cega Faca Amolada, de 1975, em parceria com Beto Guedes, Maria Maria, de 1979, Canção da América, de 1980, Caçador de Mim, de 1981, Coração de Estudante, de 1983 e Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, de 2002. Em 2013, o cantor lançou o álbum Uma Travessia 50 anos de carreira ao vivo. Em 2015, Milton Nascimento lançou o CD Tamariar, juntamente com Dudu Lima Trio, uma homenagem aos 35 anos do projeto Tamar, que trabalha na proteção das tartarugas marinhas. Thank you.

conta hoje com 29 discos, inúmeros espetáculos dados no Brasil e por todo o mundo e parcerias com músicos como Wayne Shorter, Pat Metheny, Peter Gabriel, Gal Costa, Carlinhos Brown, Gilberto Gil e Elis Regina. Conquistou o Oscar da Música Popular Norte-Americana, o Grammy, em 1998, com o álbum Nascimento, de 1997. A sua música, definida por ele mesmo como World Music, é um sincretismo de estilos, uma mistura de jazz, blues, rock, música latina, tradições indígenas e experimentalismos difíceis de definir. Vale aquela, qualquer maneira de amor, vale amar. Qualquer maneira de amor, vale a pena. Qualquer maneira de amor, valerá.

as lembranças do que eu era, para cantar na terra longe tudo tão bom. Ter a estrada de terra na boleia de caminhão era assim, com a roupa encharcada e a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de cantar. Encerramos este programa reunindo alguns comentários de outros músicos que trabalharam com Milton Nascimento. António Carlos Jobim disse: Elis interpretou músicas do Bituca e se preocupava muito em agradá-lo, uma vez que ele não dizia que aprovava nem que desaprovava o resultado. Você nunca sabe se está agradando ou não, disse a cantora. Meu Yau Areté, minha onça verdadeira, você é o rei da floresta, rei da mata brasileira, meu taquaraçu de espinho, meu carioca mineiro, meu amor e meu carinho, o Irapuru verdadeiro, amador de passarinho. O pianista e compositor Herbie Hancock afirmou: Milton é um compositor brilhante, tem uma das vozes mais incríveis que eu já ouvi. As suas melodias têm uma simplicidade que vão direto ao centro do nosso coração. O saxofonista Wayne Shorter referiu que, como um património do Brasil, o valor cultural do Milton não pode ser medido apenas em termos comerciais. O tesouro do Milton pode ser repartido de maneiras ainda não imaginadas. Dorival Caymmi disse: nunca encontrei ninguém que tivesse por ele um sentimento amargo. Discreto, Milton foi-se fazendo famoso sem nunca colocar a carapuça de rei. Paul Simon afirmou: as suas melodias são extraordinárias. Elas são únicas. Milton Nascimento é provavelmente o maior compositor brasileiro pós Jobim João Gilberto. O cantor, guitarrista e compositor Edu Lobo disse: correndo na frente do tempo, acima do que ficou combinado, sempre muito mais do que poderia-se imaginar, o som do Milton, inquieto e aflito, com a clareza calada de quem está firme nos pés, apesar de todas as dores. Para Caetano Veloso, a palavra inventivo não o define tão bem como a palavra original, e ele é, sozinho, um movimento. Chico Buarque admitiu que Bituca manda em mim. A cidade é moderna, dizia o cego a seu filho. Os olhos cheios de terra, o bonde fora dos trilhos. A aventura começa no coração dos navios. Pensava o filho calado, pensava o filho ouvindo. Que a cidade é moderna, pensava o filho sorrindo. Era surdo, era mudo, mas que falava e ouvia. A cidade é moderna, dizia o cego a seu filho. Os olhos cheios de terra, o bonde fora dos trilhos. A aventura começa no coração dos navios. Pensava o filho calado, pensava o filho ouvindo. Que a cidade é moderna, pensava o filho sorrindo. E era surdo, era mudo, mas que falava e ouvia. O programa teve locução de Beatriz Félix e João Soares Santos. A cidade é moderna, dizia o cego a seu filho. Realização de Brenda Cortes. Eu vejo esses peixes e vou de coração. Eu vejo essas matas e vou de coração. A natureza. Nossos novos santos, o sinal de velhos tempos. Morte, morte, morte ao amor. Eles não falam do mar e dos peixes, nem deixam ver a moça por a canção, nem ver nascer a flor, nem ver nascer o sol. Eu apenas sou. Essa natureza, eu que amo meus amigos, livre quero poder dizer. Tenho esses peixes e dor.